Aqui, Provérbio X. Muito amor e respeito, muito amor e respeito. A Maria, mãe de Jesus, mas aí. José, pai de Jesus. Todo amor, mas eu só adoro a Cristo. Aqui ama apóstolo Paulo, mas eu só adoro a Cristo. Apóstolo Pedro. Aqui ama Silas Malafaia, mas eu só adoro a Cristo. Caio Fábio. Eu amo René Terra Nova, mas só adoro a Cristo. Amo pastor Fábio. É claro que eu amo Martinho Lutero, Moody, Calvino, mas a minha adoração, a minha devoção pertence a um só Senhor, um só Deus. Pode ir lá, nos túmulos de Allan Kardec, Carol Boitila, Maomé, Buda, Nostradamus e muitos outros. E você vai encontrar os restos mortais dessa gente lá, desses homens lá. Mas eu quero que você venha comigo ao túmulo de Jesus Cristo de Nazaré. E você não vai encontrar nada lá. Você não vai encontrar nada lá. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia.